Jesus está comigo. Sigo, sim, sem vacilar. Se Jesus está comigo, sigo, sim, sem vacilar. Pois guardo eu esperança que no céu tem um lar que não murchou nem morreu.